Distrito, Resumir agora. Você veio pra perder, você veio pra lutar. Você faz por merecer o que te pede de sonhar. É 2 horas da tarde, tudo é fase, classe, para start. Pronto pra Marte, parado em farsa, esquece que late. Que na hora do aperto, quero ver os verdadeiros. Se irmão sou de fechada, pra contar os dedos. Polícia com bestilhas, pique de justiça. Primeiro que tá de boa, peso da cinta irrita. Fica no mita, pô, se vacila, decisor. Alucinação, transdimensão, evolução. Meus pés pesam a terra, mas a consciência não, João. Nesse lugar que me coloco, não me importo com foto, moto. Quero é ganhar na lote, só solto rap, track, back, rolando marola. Não é frajola, passa bola, faz escola, cola, não amola. Chega junto ou sai fora, bora pro outro pico, lugar mais reservado, onde me identifico junto com meus aliados. Nem tudo é mito, não me irrito, grito, agito, sinto a paz sem precisar de guerra. Vou sendo uma vela bela, um novo ciclo, uma nova era. Que se faz, é que se encerra. Eu queria voltar no tempo, no tempo. Todos vão passar por sofrimentos, por sofrimentos. Se não houver solução, eu invento, eu invento. Invento solução, evito sofrimento. Lamento, cansei de não aproveitar o momento e tento ir contra o vento. Com o passo meio lento, mas não perco meu assento. Quando bombas me levam querer, tudo me isento. Se cada tempo é um tempo e cada hora é uma hora, será que hora que faz o tempo ou o tempo que faz a hora? Agora, dê pro tempo só, mais um tempinho. O fim é sempre o mesmo, só mudamos o caminho. Sozinho, maninho, deixou de ser só meus versinhos. Que na madruga incomoda o silêncio dos meus vizinhos. Meu vício ilícito, inexplicável, implícito, estampado no pito, indício. Que tá sendo um desperdício, mas não desaba a estrutura do edifício. Que a base em confiança trago como artifício, tá vendo? Viver no plano é difícil, governo, por favor, tome no seu orifício.